já não existe, não me escraviza mais. Feliz agora estou, Jesus me libertou, me deu poder e paz. O mundo eu vencerei, cantando eu seguirei, Jesus comigo vai. Direção, não temerei jamais. Mundo não irei temer, com Cristo tudo irei vencer. As lutas podem vir, mas não será o fim. A graça vem do Pai. Desta vida nos tentam abater.